Bailarina. Ela era bailarina, dançava entre as nuvens, bailava pelo ar. Cada rodopio a fazia cantar. Ela era bailarina, estava sempre a dançar, pois era assim que conseguia se expressar. Ela era bailarina, sempre, sempre a brilhar. Não podia e nem queria parar. Ela era bailarina, ela era heroína, ela era pequenina, uma pequenina dançarina.